Aê, caramba, hein? Festa de aniversário do caramba, hein, galera, beleza? Ô, oh, beleza. Na boa, velho, um ano, velho. Quem te caraca, diria, velho? Um ano. Passou um ano. Cara, vocês lembram do primeiro cast que a gente fez, velho? Que bosta. Caralho, muito ruim, velho. Puta que pariu, cara. Meu microfone era um microfone de notebook, cara. Nossa. Bom, eu vou dar uma de Nostradamus, assim, tipo, sei lá, começar a filosofar e eu cheguei à conclusão de que, sei lá, o mundo vai acabar em, sei lá, 2132, beleza? Então eu espero que em 2132 ainda exista esse caramba aqui, pelo menos espalhado pela net, alguém escute e esteja o mundo explodindo agora, por exemplo. É, e você vire um profeta e faça sucesso, né? Depois que o mundo acabar, eu vou fazer sucesso, com certeza. Não, mas, tipo, a galera escuta e faz sucesso que nem Nostradamus. Antes ou não. Acabar, né? Ou não. Eu tô torcendo pra você, Dico. Ai, cara, muito feio aquele cast. Mas cara, tipo, a males que vem pra bem, né? A gente tinha que começar ruim pra melhorar, né? Ninguém começa bem, você sabe como é. Nossa, mas foi evoluir. Foi péssimo. Nossa, a gente naquela época a gente não tinha experiência nenhuma. A gente não tem experiência ainda, mas naquela época era muito ruim. Mas. Foi muito legal, cara. Foi muito legal, né? À toa que estamos hoje aqui comemorando um ano de caramba. É, não. Lindo, lindo, tudo lindo. Nossa, tantas coisas passou. Nosso primeiro cast da gente foi uma maravilha. Imagina os casts com as outras pessoas também, que estão aqui na festa, estão andando por aqui, né? Estão ali pegando os bolinhos ali. Mas enfim, eles também participaram do cast, foi uma maravilha também. Por exemplo, o primeiro cast do Douglas. Douglas também só participou dos casts épicos aqui. Coisas de nerd. Caraca. Douglas estava aqui para dar uma mãozinha pra gente também. Não, eu vou dar um desconto para ele, velho. Eu tenho medo de assistir Cocum, mano. Eu tenho medo, velho. Não tenho medo de vocês nada. Não assistiram Cocum, né? Vocês são todos novinhos. Ah, o Jader é de sua idade, mano. Mas eu vou assistir Cocum. Pois é. Deixa eu ver. Cocum tem... Me lembra merda, velho. Será Cocum? Cocum é um filme de uns velhos que viajam de outro planeta e virava uma coisa amarela, brilhante. Vocês não lembram disso? Porra, não? Tu tem medo de velhos, mano? Pô, você é medroso, velho. Velhos amarelos. Mas velhos amarelos flutuando, bicho. Tu assiste Simpsons como? É que eles não estão flutuando. Ah, tá explicado. Eu acho legal vocês verem que é mais uma comprovação da minha teoria. Porque o Michael Kyle é careca. E é e? Foda. É só ser careca que o cara é foda. Não tem erro, cara. Dogão, qual o negócio? Esse ponto da hora. Pô, cara, eu acho que é o seguinte. Ou você faz um filme bom, ou você bota uma atriz bonita. Qualquer um dos dois me agrada. Entendeu? Angelina Jolie, Megan Fox, tá ótimo. Entendeu essa não? E quando junta os dois, então? Filme bom com mulher bonita. Aí é Oscar. Pelo menos Oscar meu. É uma coisa muito legal. O primeiro da feira, então, nem se fala. Ah, pedidos da galera aí, pedidos aí. Falaram, imploraram de joelhos. Porque dizendo que o nosso tema do caramba estava assim ficando meio pouco pro lado masculino, um pouco assim apelativo os nossos temas, não? É nóis. É isso mesmo. Estavam um pouco, os nossos ânimos estavam exaltados. Mas não se preocupe, seus problemas. Testosterona. Isso, as testosteronas invadindo o caramba cast aqui. E não se preocupe, resolvemos o seu problema, o nosso problema, o problema de todo mundo. Por favor, e rufem os tambores. Ladies and gentlemen. Por favor, palmas, uma salva de palmas para a garota do nosso programa agora, Fernanda! Agora eu sei o que é viver! Eu gostaria que você se apresentasse, mas primeiro, por que não, as damas. Ferdi. Eu sou a Ferdi, eu gosto de brincar de massinha e comer maçã. Primeiro da Ferdi lá no começo. Caraca, também, primeiro cara. Da Ferdi foi aquele que começou também a sacanagem comigo, né? O de primeira. De primeira, cara. Nossa, mítico de primeira era muito engraçado, vocês lembram? Não, só sei que quando você aprende, quando você tá aprendendo, que tem uma etapa. A etapa que você se pergunta como é soltar peão, aí você compra o peão, você junto com o barbante, E aí você procura alguém pra te ensinar. Quando você encontra, a pessoa vai te treinar. Aí ela enrola, enrola, enrola, solta. Aí você tenta fazer igual e não consegue. Depois de 500 vezes de das tentativas, como você consegue soltar? A minha foi na primeira, Tipo, ok, não, eu parei de falar, sabe? Eu tô indo embora. Tchau. Então, né, terminou mais um Caramba Cast, tchau. Pois é, não vai ter Tuti no próximo. Enquanto eu não conseguir ensinar alguém a ele soltar peão de primeira, eu não volto. É, enquanto eu não for o mestre do peão e a pessoa aprende de primeira, eu não... Não é, se eu fosse você, eu também não voltaria. Sabe? Porra, valeu. E não volte mais aqui, hein? Eu não amo. Adeus, Tuti, falou. Tchau, cara. Eu gosto de brinquedos old school e eu acho que as pessoas com menos tecnologia, elas iam ser mais felizes e iam se conhecer melhor, sabe? Talvez. E? Não, não, não, não. De primeira, de primeira. Aham. Sabe, sabe? Eu não acho divertido, eu não tô achando graça. De primeira. Aham. De verdade, eu acho que... É de primeira. Não deixa as pessoas felizes. Não, não, não me faz bem, não. Não, não, desculpa, desculpa. Realmente, né, de primeira. Agora, zoação também não teve só com você, não, Tuti. Eu lembro como se fosse hoje, no meu aniversário, a galera me zoou no meu aniversário, cara. Como é que pode? Eu não lembro. Pois, cara, a Polly me zoou. A Polly, aquela que tá ali lá na frente, lá, me zoou no meu aniversário, cara. Você viu? Quer ver? Lembre só. O sonho do Jaide, eu vou falar. Quem quiser dar um presente pro Jaide, pode dar. É um unicórnio cor de rosa pra ele na parada gay cantando como uma deusa. Usando o fio dental que o Rafa deu pra ele. Engraçado que as pessoas estão denegrindo a minha imagem aqui no caramba, mas tá achando legal isso. Isso é porque é aniversário do cara, imagina se não foi. É. Isso mesmo, claro. Meu aniversário é o que eles falam no meu aniversário. Agora não só zoou comigo também, não. Zoou também com o Rafa. Rafa, você vai lembrar. Lembra daquela paradinha que você falou Goku molhado? Goku molhado, cara. E você não tinha a intenção que fosse Goku molhado. Uhum. Mas deu uma travadinha na hora que você falou o Goku e ficou. Deu uma piada. Deu uma travada, foi sem querer, cara. Não pode ficar uma reanimada em mim, cara. Foi sem querer. Cara, A galera de vídeo sacanagem, você nem se ligava, cara. Deu uma piada perfeita, cara. Não, mas sem querer. Como é que foi isso mesmo? É porque tem uma vez, eu fui com uma blusa do Dragon Ball pra escola, velho. Crente que tava arrasando, tá ligado? Crente que eu era o Vegeta. Aí, beleza. Eu peguei essa... Aí todo mundo falou pra mim que tava feio, não sei o quê. Eu comecei a ficar com muita vergonha. Aí eu peguei e amarrei essa camisa, que era de manga comprida, na cintura. Aí tinha uma poça lá, eu pensei que eu ia levar meu ki e conseguir voar pro outro lado da poça, e um imbecil caiu, caí de bunda na poça. E molhou minha blusa do Dragon Ball toda, né? Aí eu tirei e guardei na mochila, velho. Mas nunca mais, né? O pessoal esqueceu, velho. Eu virei o Goku molhado lá na escola, né? Goku super molhado. Oi, eu sou o Goku. Goku molhado foi esse nome. Ué, mas molhado, porra. Eu caí lá de bunda na água. Ah, de bunda, Goku. Saquei. Enfim, bom. Mas também eu nunca vou esquecer de quanto vocês me trollaram por causa que eu era vizinho do Henrique Cristo, né? Nossa. Porra! E ainda é, não sei se... Ainda é vizinho do Henrique Cristo, cara. Isso, puta que pariu. Olha só, ainda é isso. Eu sou o Rafael e o meu vizinho é o Henrique Cristo. Boa, boa. E não podemos esquecer do vizinho que faz parte quase do Caramba Cast, da família do Caramba Cast, vizinho do Rafa... Henrique Cristo, pai! Isso mesmo! Pai. Nosso vizinho ilustre! Vamos explicar aí pra galera. É porque, tipo assim, o Henrique Cristo mora na mesma cidade que eu, e a cidade é pequena, tipo assim, é Brasília, entendeu? Do bairro aqui, né? da cidade satélite. Se você estuda geografia, com certeza você vai saber. Se você não estuda, procura no Google. Então, mora muito próximo e eu não sabia disso. E agora ficou para a história do Caramba Cast que o Henrique Cristo é o meu vizinho. Pois é. Solta o aleluia aí, por favor. Aleluia, irmão! Amém? Escutei um amém? Amém! Oh, meu Deus. Ah, cara. É, eu vi o Henrique Cristo. E aí, como vai o Henrique Cristo, Rafa? Ele não é barulhento, né? Não, só tem as Henrique Cristetes lá, né, que fica cantando lá. Henrique Cristo é o poder, Henrique Cristo é o poder. É sério. E ainda reclama de não ter menina, né? Ah, não, porque elas são freiras. Mas não é do meu condomínio. E também porque elas são freiras. É. E é de outro lugar, mas a gente vai estar colocando o link aí das músicas das Henrique Cristetes aí pra vocês darem o resto. Henrique Cristetes. Henrique Cristetes. Cristetes. Cristetes. Porra, Henrique. Henrique. Não, mas é legal o Henrique Cristetes. As Henrique Cristetes aí pra vocês escutarem, elas fazem paródias de músicas famosas em relação ao pop. Então é isso aí, galera. Ser poderoso, infalível. Tá bom, peraí. Tem vários casts me trollando por causa desse vizinho do Henrique Cristo. Agora outra coisa também, a gente falando aí também. Vocês lembraram aí daquela vez que a gente falava do Henrique Cristo e tal. Teve também aquela que você falou, Rafa, que rolava festa junina aí perto. Aí, a festa junina. Ah, moleque, do Psytrain. Você falou que seria legal fazer uma festa junina pros jovens. É, pula fogueira. Tocando pula fogueira trance, cara, muito louco. Não é legal a festa junina, foi que se tivesse garotas e garotos da minha idade, aí rolava de fazer uma festa massa, né? Tipo, aí vão pra festa junina, bora, demorou. É a globalização, né? Isso, a evolução aí da festa junina. É, moleque, pula a fogueira. Pula a fogueira dança do Psytrance, né? Ah, moleque. Não, agora uma coisa, comentário. Sun in the Fire, pé de moleque é uma balinha de êxtase. Oh. Caralho. Que pariu. Essa foi muito engraçada aí. Agora a gente também. Nossa. Não, mítica foi quando a gente trollou você falando do colchão. Colchão do forrozinho. Ah, moleque, foi muito bom. Sabe, na realidade, eu sou preguiçoso porque eu durmo mal. É porque. Eu sou preguiçoso porque durante a noite eu durmo num colchão que nunca foi retirado o plástico dele, como eu moro na casa dos meus avós. E logo o colchão é duro que nem uma. Qualquer coisa dura, como madeira. Aí você acorda, sua perna tá pregada no plástico. É, uma coisa. Levanta e vai levando a cama com você, né? Eu acordo praticamente como se tivesse dormido no chão mesmo, só que com um travesseiro e um plástico em cima. Esse é legalzinho desse plástico aí também, quando você dorme, fica no seu ouvido parecendo um forrozinho assim. É. Forrozinho? O teu plástico? O plástico fica parecendo um forrozinho. Com certeza, tá? Você faz o ritmo. Legal. Só o teu plástico, mano. O meu plástico é que é plástico do Japão, pô. Imagina o plástico do Jaider. O Jaider tá dormindo aí. Que é isso? Não, só meu colchão, relaxa. Eu achando que era o frevinho ali de fora, né? Ah, meu não. Só meu colchão. Ô, galera, não, o som quebrou. Ah, não, pega o colchão do Jaider. Plugou o cabo lá de repente. Boa, esse colchão é acústico, né? É. Do Fozzi. Música, cara, a gente sempre aventurou em música, sempre deu merda. Que a gente tentar cantar alguma música. Cantar uma música sempre dava merda. Cantando Macarena. Cantando o Cine. Cine, o Tio do Vertigo, sempre era uma coisa linda isso. Revolution, como diz o meu um ídolo, assim, pequeno, mas, assim, um cara que eu considero o PC Siqueira. Revelation é uma Macarena do inferno. Concordo? Não, eu concordo plenamente. Revelation é aquela música sensação, só que ela não é legal, que você não fala baila teu corpo, alegria, Macarena, é, Macarena. Tipo, Revelation é uma coisa que as pessoas, quando você canta, todo mundo se anima, mesmo todo mundo odiando, porque é uma coisa contagiosa, que nem gripe suína, todo mundo pega, mas ninguém gosta. O Bono Vox me irrita. Não, tipo, eu gosto muito das músicas dele, e o U2 é super foda, velho. Adoro o U2, velho. O bicho canta muito bem, mas naquela música, velho. 1, 2, 3, 14. Quem é que vai ensinar pro bicho que não é 14, é 4, velho? Porra, é 1, 2, 3, 4, amigo. 14, caralho. Ah, fala assim, véio. Músicas educativas, né? A criança só escuta... Imagina o espanhol escutando a música, o bicho lá. 1, 2, 3, 14. Nossa, mama, que idiota. Entendeu, velho? Cara, fala 4, velho. Fala 4, velho. 4. Agora aqui, também. Aqui, velho, é de lei, velho. Aqui é de lei. É domingo, 10 horas da manhã. Não, velho. Vai tomar no cu. Velho, é muito chato. Cara, é tão fácil você cantar agora com esses programinhas de edição, de áudio, de voz, pra ficar com aquela voz robótica encaixando todos nos tons bonitinhos, que se você for escutar uma música dela, você vai perceber totalmente fábrica. Sei lá, se pegar, pedir pro Tuti cantar aí e fizer uns efeitos na voz dele, a gente vai, o Tuti vai lançar o CD. Eu lembro também de quando vocês ficavam me chamando de luxurioso, porra. Luxurioso. Porra, mano, eu não sou luxurioso, velho. Eu tô lendo aqui, velho. Não sou, velho. Desculpa, velho. É o desejo passional e egoísta por todo prazer sexual. Todo mundo vai pensar que eu sou um puto que fico fazendo não. Sexo. Não, cara, mas calma aí. A luxúria... do jovem, pelo menos a minha opinião, que o jovem tem que ser, falando que nem um velho agora, é a luxúria só da pegação, só da pegação. Então, ainda mais você, Rafa, que eu conheço você. E se quiser falar outra coisa. Não, então, é isso. Então, esse é o conceito de luxúria, esse é o concernimento da luxúria. Você se identificou com algum que eu sei. Sim, você. Identificou? Identificou, claro. A pessoa vai se identificar com o pecado, mas só que ela não vai falar pra todo mundo. Olha, eu sou. Nossa, isso aí, luxúria, adorei, hein? Me identifiquei bastante com isso. Vai chegar assim, e aí, gatinha, tá a fim de ficar com um cara bem luxurioso? Luxurioso? É, nossa. Moleque. Então aí, gata, e aí, gata? Agora, o que foi mais épico pra mim. Foi quando o Jaider fez uma historinha de final de cast, naquele da viagem, de abre a porta aqui, a gente trollou o Tuti. O Tuti falou que se o Brasil perdesse a Copa, ele ia correr pelado. E o Brasil, puta que pariu. E o Brasil perdeu a Copa, e a gente trollou ele muito, até o infinito. Foi muito engraçado essa vez também. Foi uma das melhores histórias de final de cast. Foi a história do Tuti pelado, cara. Cara, Rafa, para aí, velho, tô querendo mijar aqui rapidão, velho. Beleza, vou encostar aqui no acostamento, por que tu mija aqui dentro? Tem algum problema? Não, beleza, vá. Isso aí, pronto, pode descer. Ah, beleza. Cara, alguém pelado, velho. Acelera, meu irmão, acelera. Vai. Eu tô dando um pelado, velho, acelera. Caralho, moleque, corre, que isso, cara. Mas esse mesmo dia também, não teve só o Tuti falando que se o Brasil perdesse a Copa, ele ia andar pela... Mas o Rafa teve seu momento de glória quando ele falou que... Momento de polvo pol, né? É, quando ele falou que a Espanha ia ganhar, e a Espanha ganhou, cara. Eu acho que quem vai ganhar essa Copa é a Espanha. É a mãe de Ná do Caramba Cast. É a mãe de... É o vizinho do Henrique Cristo, é a mãe de Ná do Caramba Cast. Isso. Henrique Cristo ajudou na escolha do Rafa aí para a Copa. E quando... Eu nunca esqueci no dia do parque. Quando a gente estava no Parque da Cidade, o Tuti estava no Rio de Janeiro. E a gente foi fazer uma historinha, né? A gente foi fazer aquela historinha de final de cast lá, fazendo a guerra de folhas e tal. Só que no final das contas, a Ferdi fez uma parada, tipo, muito natural, só que foi muito engraçada. Ela falando, uma folha, fazendo com a carinha. Foi muito engraçado esse dia também. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Não! As carinhas! Minhas carinhas, devolve! Olha essa que linda! O da Fate foi muito legal esse dia, gente. Nossa, muito, muito. Eu rachei. Muito legal. Agora, já falando do Rafa rachando, vou, nossa, relembrar todas as risadas do Rafa que rolou nos Caramba Cash. E que a gente sacaneou, hein? E que a gente sacaneava as risadas do Rafa. Risadas sacanagem. Escandalosamente, mano. Cara, porra. Ai, caralho. Tem macaco que descasca batata, tem essas coisas. Pensei que você ia falar. Ai, tô de... meu Deus. Megan Fox é rainha, mas Kobe Smulders. Pô, dá. É, moleque. É, quebra o galho. Faz um. Douglas, já pensei em colocar o nome do seu carro de Megan, velho? Não, velho, meu carro chama Will Smith, velho. Não, mas você não entendeu, Douglas? Megan. Ah, Fox. Porra, mano! Que pariu! Genial, velho! Velho, essa foi quase. Eu vou contar uma história pra vocês de Papai Noel. Eu não sabia subir na árvore, né? E aí no dia 25, eu fiquei pedindo, Papai Noel, esse ano o que eu quero é aprender a subir na árvore. Todos os meus primos, eles conseguiam subir na árvore, sério mesmo. E eu não conseguia, eu ficava muito magoada com isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Até que eu pedi, e sabe o que aconteceu no dia 25? Papai Noel apareceu lá e falou, foi meu filho! Não, sem graça, eu aprendi. Pô, pessoal, tem um vilão foda aí que a gente esqueceu de falar. Quem? Felipe Melo. Muito boa. Muito boa, cara. Muito boa. Porra, agora, além das risadas do Rafa, também vamos lembrar quantos carambas o Jaider já falou. Nossa, cara. Quantos carambas eu já falei no caramba? No início do caramba. Desde o início. Caramba, Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo, galera. Agora também teve aquela todas as vezes que a gente ficou nervoso nesse cast, que a gente até já gravou 3 eu odeio, né? Já gravamos 3. Então a gente deve ter ficado muito nervoso pra gente ter gravado 3 eu odeio. Muita gente deve ter xingado pra caramba. Não, pra você ver como a coisa hoje, as pessoas também se irritam, os próprios vendedores que eles adaptaram. Você compra um MP3 e ganha um fone de ouvido, uma coisa prática. Isso, o que, que ele faz com esse fone? Ele quebra, ele faz. Ele enfia no cu. Esse bota pim, por favor. Vocês com certeza já passaram por isso. Aquela pessoa que entra 3 vezes no MSN pra porcaria da janelinha subir. Din! Fulano acabou de usar 3 vezes. A pessoa gosta de se aparecer mesmo. Ó, você entra uma vez, a janelinha já sobe aqui, entendeu? Dá pra ver que você entrou. Não precisa subir 3 vezes, ficar subindo no meu desktop aquela porra daquela janelinha lá, meu. Por isso que, ó, se você subir, por exemplo, eu tenho critério. Subir 1, 2, 3. Se subir mais um, você está bloqueado no meu MSN, entendeu? Seja lá quem for, está bloqueado, não sobe mais de 4 vezes no meu MSN. Sério, vai tomar no cu. Eu acho que ela devia morrer, aquela retardada. Tá, porra, tá bom, hein? Calma. Sem contar as tiradas da Ferdi. Sem contar as cortadas da Ferdi, gente. Meu Deus. A Ferdi queria ser a Power Ranger Rosa. Queria ter um... Eu não queria ser a Kimberly. Deus me livre. Não, cara, queria ter... não, parada, eu não queria ser a Kimberly, idiota. Não queria ser a Kimberly. Eu queria morfar. Então, ela não queria morfar. Apesar que hoje uma certa pessoa está de TPM. Tá, então gente, eu tô de TPM, só isso apenas. O que é um clima bem propício pro eu odeio, parte 2. Ih, mãe, a janta tá pronta? Ah, falou, gente. Beleza, então, tchau, galera. Já ainda fica na paz aí, grava o caramba. Isso. Seja de TPM. Tema eu odeio, cara, vai ser sensacional esse cast. Também eles acessaram... Segundo eles, eu só faço vídeos bons quando eu tô de TPM. Então aproveitem. Isso. Que eu fiz um vídeo hoje. O irmãozinho da Ferdi, velho, chegou pra Ferdi hoje, a gente tava no Skype, falou bem assim: Ferdi. Aí ela: que é? O que você quer? Aí ele tomou assim e falou: eu só queria te abraçar. Por que que você quer me abraçar? É, agora eu sou uma megera, né? Ele queria Nutella, tá legal? E você deu Nutella pra ele? Não. Tá vendo? Então você é a megera do mesmo jeito. Inferno, morra. Você não pode ficar comendo... Fotos. Cala a boca. Não. É, você não pode ficar comendo Nutella loucamente... Porque acontece que você passa mal. Porque ele simplesmente... E eu não quero que o meu irmão passe mal. Mas ele simplesmente não podia querer só te abraçar. Mas ele já tinha pedido Nutella antes. E você acha que uma pessoa que tem Nutella no armário vai querer me abraçar? Ah, só mais uma coisa. Galera, eu acho que eu mudei o nome do Caramba Cast. Mudei o nome. Não vai ser mais Carambete. Vai ser mais Caramba... Ficou legal, foi? Nossa senhora. Depois fala que eu que sou sedução. Ah, Jaider, com essa. Puta que pariu. Essa eu me derretiria pro Jaider. Mesmo o Jaider conquistando todas as garotas que comentam, falando que ele é inteligente. Mas ele quer. É a Ferdi, galera. Sinto muito lhe dizer. Não vai funcionar, o Jaider. Ela tá nervosa hoje. É. No próximo cast eu falo, então. Isso. Eu nem escutei o que você falou. Mas nada melhor do que um apelo público àqueles que ficam criticando as pessoas da televisão enquanto estão sentados no seu sofá, né, Jaider? Quem é que não lembra do Tuti gritando: quem é você? Cara, eu sinto vergonha ali, principalmente de Big Brother. Big Brother. Que as pessoas, tipo, elas ficam julgando os outros, cara. Eu acho foda. As pessoas ficam julgando, tipo... Ai, meu Deus, mas como ela é falsa. Ai, como ela é manipuladora. Cara, quem é você? Que loucura. Quem não, é você? Velho, você tá sentado, tomando cerveja, assistindo esse programa de merda. E tá julgando alguém, cara. Você não faz nada da sua vida. Quem é você pra falar de alguém que é manipulador? Caralho. Ai, que delícia. Eu lembro. Ai, muito, muito engraçado. Eu lembro também quando a gente foi falar, eu não sei de que cast foi que a gente foi falar, que a gente foi fazer o cast de, que acho que foi de sedentarismo, e aí passou uma parada do Polishop, onde o carinha ficava, era o Punhetol lá. Punhetol. Vocês lembram? Muito, muito foda. O Shake Away foi a gente, e a gente colocou o nome das coisas que malhava Xoxóteps lá. Não existe caminho mais rápido, velho. Ou você se vira e encara, ou você vai se fuder, velho. Entendeu? Então. Aí, ó, é o Shake Weight for Man. Vê aí, Douglas, o punheta. O seu irmão não deve ter visto, não. Olha lá, ó. Clica aí, eu no link. Eu tô vendo aqui, peraí. tem. Caralho, tem um comentário do cara no YouTube aqui que, porra, meu irmão, eu bato punheta 2 horas por dia e eu ainda não tô desse tamanho. O que tá acontecendo? This is not a workout. This is a revolution. This is Shake Weight for Men. And it's going to kick your butt. Whew, that's it. In just 6 minutes. Guaranteed. Ugh. Ordinary weights isolate one muscle in one direction. Que isso, velho? Tá mentira, velho. Cara, mas a reação do bicho, velho. Ele loves. Véi, que coisa gay, mano. Não, mano, sério mesmo, véi. Nenhum cara hétero usa um aparelho desse, véi. O pior é que o nego bota um cara que parece o Hulk no negócio e o nego acredita que isso aqui é só malhação, véi. Ainda fala bem assim, ó. Ó, com 6 minutos de shake weight, você malha como se fosse 42 minutos com outro exercício. Então, ou seja, a punheta de 6 minutos você fica bombado, velho. Teoricamente. É. Caralho, velho. Não, velho, isso é mentira. Caralho, isso é mentira, velho. Não é possível, não, velho. Nunca malhei. Não, tem um exercício lá que eu apelidei de Xoxóteps. Porque é sério. É sério. Ó, tem não é isso. Bíceps, tríceps, aí um, sei lá, é Xoxóteps. É sério. Aquele parada lá, a mulher, ela pega dentro das, assim, na parte de dentro da coxa. Ou seja, ela abre, fecha a perna. Abre, fecha a perna. Não, mas esse aí é bom pra homem também, pô. É, você vai malhar o quê? O músculo interno da coxa, esse interno é normal. Da coxa. Mas você mexe aquilo lá, meu amigo. Não, é a parte é a parte erótica da academia, tem lá, o Xoxota. Agora teve também, né, quando a gente teve que colocar notas no final de cast explicando o que a gente falava, porque a gente falava palavras que não, sei lá, não existiam nem no dicionário. Tu te falou exacerbadamente. Exacerbadamente, existe no dicionário, podem procurar mesmo. E eu falei esmiuçar. Esmiuçar, e a gente sacaneou do Rafa porque ele falou misteira. Misteira existe, cara, para! Você sabe que existe um misteiro no Google? Digita, filho da puta. Mas ninguém usa. Usa sim, em casa tem. E ninguém fala, vou fazer um misto na misteira, cara. O Alico é um misto da misteira? Cara, a misteira existe sim, tá legal? Se você não é da época da misteira, eu não posso fazer nada por você. Mas tá. Não, eu acho que qualquer tipo de expressão e idolatrar alguém exacerbadamente... Uou, que isso, hein? É uma coisa... Que isso? Parou. Pegar o dicionário. Calma aí. Eita, moleque. Como é? Idolatrar exacerbadamente. Tipo, cara, quando qualquer tipo de idolatria é uma coisa que me dá raiva, cara. Tipo, raiva não, vergonha alheia. Raiva é porque vergonha alheia de vez em quando vem acompanhada de raiva. É, né? Vem. Todas as vezes que a gente fez introdução e conclusão também, que foi muitas introduções e conclusões, mas a que ficou marcada foi quando o Jair esqueceu. É verdade. O Jair falou, então, acabou. Acabou. Sem concluir, filhos da puta. O Jaider, e a conclusão? Ah, não, eu já esqueci. Mas acho que isso nem foi pro A, foi pro A, eu nem lembro que eu coloquei isso no ar. Não sei, cara, acho que foi sim. Uma época que não sei. Não, eu lembro uma vez que o Jaider me esqueceu, sabe? Ele falou, verde, Douglas, Octa, Oli, cachorro, pedra, Vamos acabar o cast então, né, galera? Porque... Não, mas esses são bastidores, com certeza eu não coloquei isso no ar, cara. Será que colocou? Estamos terminando nosso cast por hoje, galera. Então aguarde o próximo cast aí. Isso, obrigado por concluir só o Tuti e eu não. Valeu, obrigadão. Desculpa, aí, cara. Pô, porque eu achava que você já tinha concluído. Eu sei. Sou marcante, eu nunca falto um caramba cast. Faltou e não. É. Pula! Então, a primeira vez que eu pulei em 31 casts, por favor, Rafa. É, então. Então, não quero mais falar. Pronto. Terminando por aqui, então. Por que você me deu? Pensa que você não ia falar nada, mas... Por que você esqueceu de mim? Eu não quero mais. Não. Enfim. Não. Mas é engraçado a gente perceber quanto a gente evoluiu, né? Do primeiro cast, aí a gente foi lá e conseguiu a entrevista do Ricardo Juarez, né? Foi mítica, né, velho? Puta que pariu, mítica, mítica. A questão de você mudar a voz, talvez não seja tão difícil. O mais difícil é você mudar a voz e, juntamente, você mudar todo o resto. O que eu tô querendo dizer com isso? Você mudar a sua interpretação, seu ritmo, seu tom. É, por exemplo, quer ver uma coisa? Se eu fizesse um diálogo assim, tipo Johnny Bravo e o Edu, Dudu e Edu, o ritmo e a voz dos dois é diferente. Completamente. Né? Mas o ritmo dos dois é tipo, é uma coisa também bem diferente. Tipo, e aí, Edu, beleza? E aí, Johnny, tudo bem? E aí, você tem bala de caramelo? Não, eu não tenho bola de caramelo. Entendeu? Por exemplo, se eu fosse fazer... Pô, o Johnny tem essa coisa que eu coloquei nele, essa cantadinha, né, do... Bola de caramelo. O Edu não tem essa coisa de... essa coisa do finalzinho da frase de... É, fazer com a voz do Edu agora. Bala de caramelo! Esse é só Johnny. Tá rindo, né? tranquilo. Mano, mas tem aqueles que a galera, tipo, não sabe nem escrever direito, né, velho? E a gente tem que ficar decifrando o que a galera diz, velho. Muito engraçado quando isso acontece. Olha eu aqui de novo, então. Galera, acabei de ouvir o podcast. Eu já tava com saudade da Ferdi. E vou mandar uma mensagem para ela. É o momento logo Stop Song aqui no Caramba Cast. E a gente vai aqui mandar uma mensagem de Rafael Rodrigues para Ferdi. Ferdi, como diz o Jaide. É, Ferdi, você, que é dotada de uma voz bela e doce, por uma beleza inagualável, uma menina fofa. Foi o que ele escreveu. Inigualável. Eu tô lendo o que ele escreveu. Eletrônico. Tá? Uma beleza inigualável. É, comentário, inagualável, a coisa que se inala, tipo, você respira. Prossiga. É, inagualável é uma coisa que você inaguala. Inala goela baixo. É o verbo inagual. Eu inagualo, você inaguala, nós inagualamos. Cara, você é tratamento, seria tu inagualável. Lágua, é que tem uma água que você inala. Pode ser, também. Ok, o cara só errou, ele quis dizer inigualável. Bora lá, ele próximo. Ele falou, uma vez comecei a assistir o filme da Maria Sangrenta. Maria Sangrenta. Blood Mary, velho. O cara me manda um Maria Sangrenta. Isso, né? Ele falou, na época com 6 anos, fiquei com tanto medo que até fui dormir. Ah, beleza. Pô, ele era novinho, mano. Fácil, Dogão, eu fiquei com tanto medo que até fui dormir. É, não faz sentido, não. Não faz sentido. Eu fiquei com tanto medo que eu liguei pra polícia. Se fosse assim, velho, seria mais fácil, velho. No Smallville, ele vai se tornando vilão. Na nona temporada, ele nem chega a falar nada e fode com a vida de todo mundo. Deixa eu só fazer adendo aqui. Se a gente ler do jeito que ele escreveu, sem a pontuação, vamos ler certinho, então, ó. Gosto muito do vilão Valentine da trilogia Instrumentos Mortais. No Smallville ele vai se tornando vilão na nona temporada. Quem se tornou vilão foi o Lex Luthor, não foi o Valentine, mano. É, mas ele só colocou ponto, né? Aí foi. Não, ele não colocou o nome do Lex Luthor. Não gosto muito do vilão Valentine da trilogia Instrumentos Mortais. No Smallville ele vai se tornando vilão. Putz, que legal, não sabia que tinha um Valentine no Smallville. Pois é o Lex Luthor que ele quis dizer. Aí, Douglas, tu reclamou do cara que acentua e o cara que coloca letras maiúsculas em todas as palavras que vai escrever? Não, o cara coloca letras maiúsculas em todas as palavras, velho. Todas, velho. Vai lá. E aí, eu não consigo ler, não. Deixa eu ler. Jigsaw é foda, fato. D, Art Vader. Darth Vader. É, Darth Vader. Foda. Ai. Tô parecendo aquela parada que tá de trás pra frente, assim, ó. Darth Vader, um vilão muito foda, Magno, ouvi. Ó, Darth Vader, um vilão muito foda, mas no fim do filme, ele não é mais vilão, então ele é vilão por um tempo. Isso é verdade, né? Porque ele não morre, ele ajuda o Luke a matar o Imperador e tal. Gosto muito dos vilões. Sem eles, acho que não existiria filme de ação. Só que acho injusto e sem graça que os vilões sempre se fodem e nunca se dão bem. Mano, se os vilões se derem bem, o Bin Laden domina o mundo, cara. Cuidado com o que você deseja. E as histórias de final também. Tinha sempre as historinhas do final. Algumas muito míticas, tipo aquela da viagem, foi mítica demais, velho. Aquela da mensagem subliminar. Da mensagem macabra. Da mensagem subliminar também foi bem legal, que ninguém entendeu. Isso foi muito foda. Pois é, não, a parada viajava no seu ouvido. Coloca em headphone pra ouvir agora. Você já percebeu que quando a gente é tipo tira da Turma da Mônica, a gente faz uma paradinha, sempre tem uma piadinha no final, tipo aquela tia. Pra fechar, tá ligado? Uhum. Aí galera, ó, vou colocar um jogo pra vocês jogar aqui, calma aí, rapidão. Dá reset. Cuidado pra não babar, hein? Ah, foi mal, desculpa. Vai lá. Aí, moleque. Vou ganhar. Vou ganhar um. Luigi, é foda. Puta que pariu. Merda. Ah, caralho. Menino, esse é seu sétimo controle. Eu não vou te dar mais nada, seu vagabundo. Aí galera, já que não tem nada pra fazer, aí bora de buscar um amigo, sei lá, só tá? Bora lá. Bora. Beleza, mano. Então bora aí. É bem ali, é pertinho aqui, gente. Já a gente chega. É virando aquela esquina ali, né? É, virando naquela esquina ali, rapidão. Bora. Aí galera, conseguimos comprar aí, ó. Falei que ia ser rapidinho, véi. Temos uma pipa. Quebrei a pipa, cara. Foi mal, velho. Porra, Rafa, velho. Caralho, mano. Porra. Ah, vai se fuder, Rafa. Eu vou matar você e comer o seu cérebro com picles. Mas você não gosta de picles. Esperança, mano. Ah, Carol, parabéns, Carol. Cadê Rafa? Trouxe presente pra ela, hein? Eu trouxe aqui. Tá aqui o seu presente, Carol. Ah, presente não precisava. Mentira, precisava sim. Então, Carol, você vai querer tirar foto com o Papai Noel? Quero, pai, quero. Vamos agora. Então tá, vai lá, ó. Sua vez, hein, cara. Epa! Ho, ho, ho! Oi, Papai Noel! Oh, minha filha, senta aqui no colinho do Papai Noel, senta! Epa! Minha filha! Oh, minha filha, ai, as criancinhas que vêm me visitar. Minha filha, você quer ganhar o quê de Natal, minha filha? Então, eu quero... Papai Noel? Oh, o que você tá perguntando na minha perna? Não, eu tô vendo aqui, já cresceram. Papai Noel, minha mãe falou que não pode pôr a mão aí. Não, minha filha, é uma vez por ano só, a gente tem que aproveitar, né? Ah, tá bom, meu pai não vai brigar? Vai, pai! Meu Papai Noel pode pôr a mão. Pode pôr a mão, pai, aqui. Já pedi o presente. Mas o que, que ele tá fazendo? Ah, não sei, pai. Mas você tá bom, né? O que você tá fazendo com a minha filha, hein, seu... Não, meu filho, é que eu tô de saco cheio. O outro saco. Aí, galera. Ano novo, hein, galera? 2011. Uhul, moleque. Uhul. Aí, moleque. Vamos brindar aí, ó. Opa. Aí, pô, galera, feliz ano novo aí. Vamos gravar muitos carambas aí, beleza? É nóis que tá. Bora, caramba, meia-noite, bora lá ver os fogos, né? Bora ver os fogos. Bora. Cara, que foda, velho, olha lá. Caralho, não são fogos, são tiros! Nossa, e agora imagine quantas vezes essa bateria já tocou com essas piadas infames. As mais infames piadas do caramba. As mais infames piadas, nossa. É, moleque. É, quebra o galho, faz um... Douglas, já pensei em colocar o nome do seu carro de Megan, velho? Não, velho, meu carro chama Will Smith, velho. Não, mas você não entendeu, Douglas? Mega. Ah, porra, mano! Que pariu, genial, velho! Deixa eu contar essa, velho. Jaider, qual é o carro que prevê o tempo? Não sei. O céu tá preto. Ô Jaider, você sabe o que que... Jaider e galera toda, né? Você sabe o que que o Michael Jackson falou quando chegou no céu? Ai, não. Eu sei, mas eu não quero ouvir. Onde está o menino Jesus? Eu tenho várias coisas do caramba. Eu tenho até camisinha, caramba. Meu Deus. Que coisa. A camisinha com o mesmo tema. Grite você também. Fazer é tipo camisinha. Trouxe essa camisinha do caramba. Um caramba cast até nas horas mais íntimas. Então quantas vezes já rolou porrada aqui? Socos, pontapés. Tá lá conversando com a menina, você tá quase ficando com a menina e chega alguém e fala: amigo! Olha, dá um abraço aqui, abraço coletivo, chama pra galera lá, abraçar. Tipo, não, abraçar, não sei. Mano. Oi, você tá bem? Não sei o que lá. Você não vai ficar chateado, não, cara. É. Eu ia ficar com essa menina aqui! Você não deixou! Esse tipo de pessoa, pra mim, tinha que tomar porrada até não ter mais como chorar. Mas o mostra nesse aí, bicho, o Hulk sai ganhando todo mundo, velho. Homem de Ferro, Wolverine, os X-Men, tudo. Ele um peteleco em cada um. Foi um negócio muito doido. Literalmente, cara. Um peteleco em cada um. Tchau. Aí, galera, tô com um DVD aqui dos melhores momentos do Caramba Cast aqui. Reúne aqui, vamos ver aqui, ó. Bora ver. Coloca aí, bora ver. Véi, tinha um maluco professor da academia na época que eu malhava, muito tempo atrás, depois vou contar essa história. Cara, você tá ligado aquela máquina que tem as barrinhas que você estica, levanta os braços assim, aí tu pega aberto e puxa atrás do pescoço. Não tem essa maquininha? Uhum. O maluco botou tanto peso, porque tipo assim, quando acabava as barrinhas... Ele voltou em pé. Não, mano, quando acaba as barrinhas, tem, sei lá, o cara calcula lá, o matemático, ó, um ser humano, o máximo que ele pega é 20 barrinhas, aí ele bota 20 barrinhas na máquina. Aí o cara botava 20 barrinhas, aquele pino, ele ia lá e pegava uma rodela de 10 quilos e botava no pino que fechava as barrinhas, mano. Caralho. Pra botar mais peso. Esse cara tá lá marcando, e ele faz barulho do Hulk, né? Smash! Smash! Né? Daqui a pouco esse bicho smash, o negócio, pá! Meu irmão, o cara arrebentou a máquina. Caralho! isso? Eu olhei o cara caindo no chão e ele, beleza, normal, já aconteceu. Sempre tem os caras que tem muito carro, tá ligado? Tipo assim, um carro 2.0 e eles estão andando a 60 na BR. Na subida. Andando devagarzinho. E você não pode ultrapassar o cara. Porque tem muitos carros indo do outro lado. Eu acho que provavelmente dentro do carro do cara deve estar tocando aquelas músicas de elevador. Aí deixa ele num clima mais calmo. E o cara que tá atrás é... Bom, tratando esse negócio de escuro aí, quando eu era pequeno era um negócio assim, que eu levava aquela teoria, quem canta seus males espanta. Quando eu saía, eu apagava a luz, eu saía. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, e saía. Saía correndo. Eu fazia isso, mas eu cantava uma música de verdade, tipo Linkin Park. Mas fudeu. E falando desse negócio de praga de mãe aí, todo mundo já viu essa história daquele menino que falou: vá com Deus, minha filha. Ele falou: só se for no porta-mala, porque o caso já está cheio. Uhum. Essa história todo mundo já conhece. Aí dizendo. Não. Então vamos contar para o Tuti. Então, opa, vamos lá. Coloca uma música de suspense. Aqui. Praga de mãe. A mãe falou para o filho: meu filho, vá com Deus. Ele falou: só se ele for no porta-mala, porque o carro já está cheio. Segundos depois, o carro capota. Segundos e... não, depois. É, depois de um tempo. Da festa. O carro capota e dizendo que encontra no porta-mala do carro uma caixa de ovo intacta. E todo mundo do carro morreu. Vixe! É histórias que o povo conta. Então, você que já ouviu essa história, igual da outra vez que eu contei do carro preto que sequestrava criancinhas para roubar seus órgãos, outras pessoas de outros estados falaram que essa história rolava lá. Então, se você já ouviu essa história do menino falou para a mãe que Jesus ia no porta-mala, conte também se já rolou essa história aí. Caramba, sociedade. Cast cheio de lendas urbanas. Então, isso mesmo, a gente falando só da galera do filme aí, dos vilões de filmes, não podemos esquecer do filme brasileiro também, O Baiano, brincadeira. Enfim. Baiano, que bosta, mano, que bosta. Na cara não, mano. Pô, mas sério, o Baiano é ótimo. O Baiano, mas pra mim, quem devia ser o vilão do filme é o Capitão Nascimento, entendeu? Muito bom, cara. Só porque ninguém percebe o valor, né? E é legal a gente discutir que a gente vê que os vilões são tão divertidos ou mais divertidos que os heróis. Isso daí. E tipo, tem que ter um equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, quem somos nós? Quem seria de Deus se não fosse o capeta? Mas enfim, não quero saber. Mas... Pobre também, muito bacana. Mas isso eu fazia antigamente, tá? Depois eu descobri que tem como comprar outra. É sandália, você pega grampo de cabelo, bota no fogo do fogão lá, vai esquentando e você atravessa quando você perde aquela biloquinha lá do. Biloquinha! Biloquinha da sandália. Biloquinha, cara, a paradinha redonda lá. Mas não é biloca. É um sim. É o quê? Biloca é bolinha de gude, cara. Aquilo é o quê? É uma parte do chinelo. Ah, quando você perde uma parte do chinelo. A parte que prende os dedos. Ah, quando eu perco a parte que prende os dedos do chinelo... Isso! Não, os dedos do chinelo não, burro. Chinelo não tem dedo. Quando você perde a tampinha que cria a conexão entre base do chinelo e alças do boa, chinelo... moleque! Que isso, esse Tuti! Você não é o mais inteligente, viu, Jaiter? É o Tuti agora, ele já ganhou. Já é mais engraçado, mais inteligente, só falta seu amor. Não, eu sou inteligente sim, porque eu descobri, eu lembrei como se chama o nome disso. Se chama correia do chinelo. Ah, boa, moleque! Mas tá tudo bem, é mais inteligente. De novo, recuperou o posto. Exacerbadamente, não, parei. Tá. Isso, então tá. Quando onde está? Ah, na correia do chinelo. Quando você perde não posso falar a biloquinha. Quando você perde a parte inferior da correia que divide a parte. Mas peraí, silêncio, galera. Estarei falando, oi. Galera, aqui é rapidinho. Galera, eu queria falar aqui para agradecer a todos vocês pelo CaramaCast, que a gente está completando um ano. E eu queria também chamar vocês aqui, cada um vem aqui na frente do microfone aqui, e fale, sei lá, um pedacinho do caramba, o que vocês acharam desse um ano do caramba, beleza? É, Tutute, faz seu primeiro aqui. Opa, tô indo então. Porra, cara, depois de 53 semanas, não todas, de eu gravando alguns casts, eu ausente, mas porra, sempre falando, caramba, cast, pros meus amigos, e sempre, ah, eu ouvi o CaramaCast, porra, sério? Porra, desde 2012, desde o CaramaCast 1, cara, de 2012, cara, que eu ouvi, pensei, cara, essa porra não vai vingar, cara. Vai terminar que nem os outros 500 projetos, cara. E, puta que pariu, agora a gente tá aqui no 53, cara, agora um ano. Você pensa, cara, 53 semanas fazendo a mesma coisa, cara, mas nunca se cansando, cara. Acho que só... Cara, quem ouve a gente também desde o início, cara, vocês estão de parabéns. Ô, Rafa, cheguei também, cara. Opa, vamos aí, né? Ah, cara, eu não gosto que eu não tenho... Discurso. Ai, cara, é muito difícil pra mim, sabe? Desde o primeiro cast, quando eu falei, sabe? Não, tá bom, fala sério. Então, galera, não, mas é muito legal você chegar aqui e ter que botar no cast 52. E você vai ter 53. Tá vendo? É tanto cast, cara. E você percebeu que você fez um monte de coisa que evoluiu e tal. E o mais difícil é manter, sabe? Deu o pontapé inicial, a gente começou e fazendo as piadinhas, e cada vez a gente incrementa mais coisa, mais efeito. Mas eu acho que quem eu queria mesmo aqui homenagear no cast de um ano é o Jaider, por editar quase todos os casts. Está sempre dedicando várias horas do seu tempo para fazer uma edição aí. É isso aí, galera. Nós todos muito bom, cara. Muito bom. É muito bom. Obrigado, galera. Gostaria. Coração, obrigado, mano. Tá ligado? É muito bom pra mim. Muito obrigado a vocês aí. Eu não sei se é engraçado. Tá bom, parei. É porque, cara, eu tô vinculado hoje, né? Mas é porque eu tô feliz. É um ano, né, galera? É um ano. Depois é dois. Então. Jura? Galera, só pra não perder o costume, eu vou contar uma piadinha, tá? Não, sai. Por favor, deixa eu contar uma piada, galera. Fora! Bora! Ah, galera, era uma vez um pintinho que tinha um cabelo que foi bem lá, morreu chicoteado. Tá bom, segura essa parte da borracha do papo aqui, por favor. Não! Ah, desculpa, galera, desculpa, o Rafa tomou todas aqui hoje, mas tá tudo bem. Não, beleza, então pode vir aqui, galera, pode vir aqui. Vocês também fizeram parte do Caramba TV, pode vir falando aqui, galera. Douglas também pode vir falando aqui. Salve, galera! Um ano de CaramaCast, eu fico muito feliz de ver esse podcast crescendo, mudando e sendo cada vez mais ouvido por tanta gente. Eu lembro de ouvir a primeira gravação do primeiro CaramaCast e hoje, depois de mais de 50, eu ainda vejo a mesma animação e alegria do pessoal ao gravar o cast da semana. E eu sei que isso vai continuar ainda por muito tempo. Sou fãzaço desses caras, principalmente do Rafael e do Jaider, que idealizaram tirar esse cast do papel. Poucas pessoas no mundo conseguem ter uma boa ideia, e menos ainda ter a coragem e a dedicação para acreditar nela e transformar a vontade em um acontecimento que afeta a vida de tantas outras pessoas. E vocês são parte desse pequeno grupo de pessoas brilhantes e tão necessárias na vida da gente. Continuem assim, porque vocês são os idealizadores, vocês fazem a diferença. Eu também não posso deixar de saudar todos os outros participantes, uns mais frequentes, outros meio faltosos, mas todos importantes à sua maneira. E é claro, aos ouvintes, porque a razão do cast existir é porque tem alguém para ouvir. Se eu considero o Caramba Cast um sucesso depois desse ano, e eu tenho certeza que vai ser ainda mais daqui para frente, é por causa do que cada um de vocês que ouve e comenta e tá aqui acompanhando essa galera. Valeu, gente! Isso, beleza! Quando? A minha participação no Caramba, pô, cara, foi muito feliz, porque foi numa época assim que eu conheci os garotos e tal, eles super legais comigo, e eu amei tudo, matérias, o humor deles, amei, eu amo o Caramba. Isso, galera. Todo mundo deu uma palavrinha sobre o Caramba Cast um ano. Agora eu vou chamar aqui os nossos queridos ouvintes. Por favor, discursem também no microfone. Brincadeira, não façam isso. Não façam isso. Bom, galera, mas vamos reunir todo mundo aqui. E Jaide, ah. E você, cara? O que você tem discurso, a dizer? Discurso! Cara, eu só queria dizer que no começo eu achava que isso não ia dar nada. Não, irmão. Mas nós estamos aí, cara. 53, cara. Caramba, Cash. Graças a vocês, cara. A vocês. Vocês são orgulho do cara. Cara, eu tô chorando de verdade, por isso que pariu. Caralho, 53, caramba, Cash, velho. Muito foda. Bota o fé, caralho, que merda. Nossa, que pariu. Mas é isso aí, galera. Vocês são foda. 53 Caramba Cast. Um ano aí com vocês e vocês dando força pra gente aí, beleza? E é obrigado pelo apoio a todos vocês que nos aturaram toda santa semana, todo domingo. Todo domingo, não faltamos um domingo com você. Podia estar a gente morrendo aqui, gripado. E olha que teve muita vez. Faça que... chuva, faça sol. Isso. Na saúde, na doença. Na riqueza e na pobreza, estamos aqui para vocês. Na riqueza é só para você, porque o Graf esquece toda vez pobre essa porra. É claro, porque como se dinheiro valesse muito na hora de gravar um podcast. É claro. Mas eu não tinha sido expulso. Reais, então, eu não tinha sido expulso, galera. Mas você voltou, assim, é o triunfo, saca? Mas é isso aí, galera. Agradecemos a todos vocês que escutaram o Caramba Cast. E aguarde aí, porque tá vindo a nova geração de Caramba Cast. Beleza, tá vindo. Nova geração, vocês vão trocar a gente, vai vir gente mais nova, tá ligado? É hora de mofar. É. São os problemas, vão sair, entrar outras pessoas. E agora com vocês, agora o Roberto apresentando, caramba, gente. Não vai acontecer isso. Mas vai vir, por exemplo, vocês viram o Ricardo Juarez aí, né? Vamos fazer de tudo pra trazer coisas legais pros próximos. Um ano, 2 anos, 3 anos de Caramba Cash vindo mais pra. Fazer de tudo pra chamar o Ricardo Juarez de novo. Ele é o nosso único amigo. Isso. Beleza. Agora é o seguinte, eu vou querer todo mundo aqui na frente. Isso, a galera do fundão também pode vir aí. Isso, vamos reunir todo mundo aqui na frente. No 3, todo mundo gritando parabéns, caramba, beleza? 1, 2, 3. Parabéns, caramba!